Alcione, canta com a gente. Maravilha. Essa é pro Exalta Samba. Deitar com você e ver nosso desejo manchar o lençol. E bem melhor que tudo é adormecer contigo entrelaçado que nem caracol. Sonhar do teu lado e acordar no voyeur, olhando as suas curvas que brilham na luz do sol. Sua pele acariciar com a doçura do vento quando lambe o mar, ouvir sua respiração disparar, sentir em sua pele o perfume do amor, te amar de manhã sob a luz solar, como sempre acontece com o colibri e a flor. É demais te ouvir dizer que eu sou seu homem, vai me matar de prazer na luz. Vem me consome quando o fogo da paixão inflama o coração. Não há fadiga, é demais amanhecer assim com esse desejo de celebrar a vida. É demais te ouvir dizer que eu sou seu homem. Quando o fogo da paixão inflama o coração, não há fadiga. É demais amanhecer assim com esse desejo de celebrar a vida. Sua pele acariciar com a doçura do vento quando lambe o mar, ouvir sua respiração disparar, sua pele, o perfume do amor, te amar de manhã sob a luz solar, como sempre acontece com o colibri.